nessa romaria. Nós viemos em 34 pessoas. A viagem deu tudo certo, foi boa, foi tranquila. Graças a Deus e nossa mãezinha, que intercede a todo momento por nós, fizemos uma viagem tranquila, estamos em paz, com o coração tranquilo de estar aqui nesse lugar tão maravilhoso. Cantando uma canção. Ai, não, não, não, não, não, não. De novo.